5974, mantém o perfil da chegada. Com 974, confirme o procedimento que irá realizar. Gente. O 5974, autorizado final do procedimento NDP Zulu, estão no zero, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado. 2.000 no 012, para o final do NDP Zulu, reporte estabilizado, 5974. Tá, 3 8 1 0 5, 0 5, está autorizado a decolagem da 1-0, venta 1 5 0 graus, 08 nós. 8, valendo decolo, tá, 3 8 5. Rio 5974, complete final do procedimento NDB Zulu, chame torre 198.95. 295974. Torre Salvador, muito boa noite. 974 já Rio, estabilizado na final, mas já travado. Gente, boa noite, Rio 5974, aguarde a pista livre. O ajuste no 0 no 2. Turno 170, dando identificação, voe na proa de ITAP para a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 092. Na proa de ITAP, chegando para 50.013. Mente. 8.15, boa noite. Boa noite, então 3.8.15, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, saída da El, após 2 mil pés, voo a Leda. Da El, após 2 mil Leda, sente, boa noite, tá 3.8.15. Leda, voa no Leda da presente, o tá 3.8.15. Sente. O 4235 aciona identificação, via chegada Bonf, desce para o nível de voo 060, ajuste no 012. O TAN 3895 da presença de desvio direita para o 230, em torno de 50 milhas. Gente, livre de desvio, o TAN 3895. Obrigado. Azul 9075, ponto de espera da 1-0, passou a visualização. Gente, Azul 9075, autorizado a linha manter 1-0. Gente, linha manter 1-0, Azul 9075. 3895, autorizada para o Edmote, né? Tá, quanto você vai levar a moto, pô? O TAN 3895. Muito obrigado. Eu 5974 no solo aos 25, chame o solo, 21 decimal 1. 9075, decolagem autorizada, dá 10, vento 130 graus, 089. 5 decolagens, dá 10, turma 07. Bono 170, autorizada para o Serra Victor 366, descida para 2.500 pés, autorizado sinal do RNAV, reposto no Serra Victor 366. Na prova 366, autorizado para o motorista Ângelo, Bono 170. Azul 975, decolado aos 27, chame o controle em 120.8. 208, Azul 975. Solo Bear Tower, good evening, 0275, holding point runway 10, ready for departure. Roger, go to 175, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go to 175. Azul 9075. Azul 9075, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível 340. Arboruno para 340, Azul 9075. O 4235 desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000 pés, 012, obrigado. 75, clear for takeoff, runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, runway 10, go 2174. Oito no 5, chame o centro Recife na frequência 12835, alterna 1251. 12835, 251, boa noite, bom trabalho. Tom Voo. Aberto, Tropa 084, call KD Station, by a mile arrival, descent flight level 050, KNH 1012. Descendente 050, Mare Arrival, Esquina, Comandante, Europa 0, Expo and Request, Direct to Mare, Tomorrow, Weather. Clear Deviation, Europa 084. Clear Deviation, Europa 084. Azul 9075, voe Arbor. Arbor, graças, Azul 9075. Azul 9075, informa o tráfego, posição 11 horas, 17 milhas, rumo Nordeste, cruzando 050, em descida para 2.500 pés, um Boeing 738. Cliente 9075. Voo 1170, informa o tráfego, posição 2 horas, 15 milhas, rumo tudo oeste, cruzando 050, em subida, Embraer 190. Ok, entrando para aí. Europa 084, you're clear to fly ETAP position. Europa 084, clear fly ETAP position. Adol Departure Control, evening, go 2175. Go 2175, radar contact on departure, climb flight level 360, radar departure. Climb flight level 360, radar departure. Okay, Europa 084 clear. Report is flying ETAP position. Azul 9075, autorizada Alefa. Alefa 9075, prato. Livres de Zeus, o Azul 9075, aguarde a autorização de certo. Ok, grato. Salvador Departure, go 2175, responsible by match the position. Go 2175, stand by for authorization. Right, stand by for flying match. Azul 9075, confirme por quantas milhas irá receber de Zeus. Ok, pro A265, temos que analisar melhor o radar aqui, mas a princípio por 40 minutos. Sete, livre de desvios, aguarde, aguarde a autorização da proibição. Ok, enviando, pode acontecer. Voo 9170, estabilizado no RNAV da 10 com campo aviso. Voo 9170, complete final do procedimento RNAV, torre 1895. 295, boa noite. Eu e Europa 084, Roger. Go 2175, after deviation, you clear fly multiple position. Roger, multiple position. Boa noite, está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 120 graus, 08 nós. Livre na 1-0, trem checado, gol 1-1-7 da. Do 4235, autorizado sinal do procedimento RNAV, partindo Serra Vitor 367. Reporte passando Serra Vitor 366. Autorizado para o procedimento RNAV, a partir do Serra Vitor 367, vai chamar para a Serra Vitor 366, azul 4235. Charlie Echo Golf Echo, Spock Identification, via my arrival, descent flight level 060, KNH 1012. 1012, descent flight level 060, 075, chame o centro Recife em 1288, alterna 1260. Boa. 2175, contact receive center on frequency 128.35, backup 125.1. Call receive center 128.35, 125.1, bye. Rio 5972, acione identificação, Wanda Lagoinhas para chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste no 092. Europa 084, clear flight Sierra Vito 366, descend to 4000 feet, NH 1012. Clear to descend to 4000 feet, NH 1012, Europa 084. Europa 084, flight Sierra Vito 366. Europa 084, we request 4 DME in Zulu, runway 10. Roger, Europa 084, fly Duna position. Fly in direct to Duna position, Europa 084. Azul 4235, passando Serra Vista 366. A 084, fly TASA position. Sala TASA, Europa 084. R 6224, aciona identificação, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste no 012. Estabilizado 4235. Azul 4235, complete final do procedimento da RENAV, chame torre 118.95. 9895, obrigado. Tiner 6224, redução de velocidade 2509. Tiner 6224. 084, send 2000 feet clear, VOR, Delta Mike Echo, report established. Vou baixar travado. Yes, VOR. DME Zulu Runway 17 will report as position, Europa 084. Nice. Autorizado o pouso, só confirma o vento, senhor. 120 graus, 079. Obrigado, autorizado o pouso, ajustado na 092. Bono 888, aciona a identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 090, ajuste no 012. 090, via Charlie Echo Golf Echo Fly Sierra Vito 366. Say again, please. 3 Charlie Echo Golf Echo Fly Sierra Vito 366. Sierra Vito 366, Charlie Golf. C5972, confirme sua indicada. C5972, redução de velocidade 2509. Charlie Echo Golf Echo descend 4000 feet, PNH 1013. 1013 descend 4000 feet. 35972 desça para nível de voo 050. NR 6224 desça para nível de voo 060, redução de velocidade 2309. Confirma, Sierra. CNR 6224, desça para nível de voo 060, redução de velocidade 2309. 5972, redução de velocidade 2309. Velocidade para 235 no solo aos 43. Chame o solo, 21, decimal 1. 21, beleza, obrigado. Alô? 888, desce para nível de voo 070. 070, 888. Rio 5972, redução de velocidade 2009. Reduzir velocidade para 2009. Europa 084, posição certa. Europa 084, complete final VOR, Delta Mike Echo Procedure, contact tower in 118.95. Continue procedure and we tower 118.95 for Brazil 4. Charlie Echo Golf Echo Clear Final RNAV Procedure Descend 2500 feet report Sierra Vito 366. Clear to final, descend 2500 feet, call you back Sierra Vito 366. Degrees 09 and off. Clear to land runway 1 second over Brazil 84. R6224, redução de velocidade 2009. 5972, confirme se executa a RNAV. Negativo. Enter. 5972, desça para 4000 pés, ajuste no 093. 4000 pés, na descida para o 973. Tem alguma espera? Mantendo 6393. 5972, responde velocidade 1809. Dá para seguir na redução para 1809. P5972, decoração para sequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite é radial 280 do VR de Salvador. Deixa você para 215, decoração 580. 5972, terceiro para 4. Para nível de voo 050. 006224. Na R6224, vibração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é radial 280 do VR de Salvador. Proa 020, limitado pela 280 de Salvador, 6224. Approach, 3Charlie Golf Eco, Sierra Victor 365. 3Charlie Echo Golf Eco, complete final GNSS procedure, call tower in 118.95. 118.95. Salvador Tower, buenas noches. 3 Charlie Echo Golf Echo, on final approach, runway 10. Ok, buenas noches. 3 Charlie Echo Golf Echo, standby landing clearance, standard altimeter. Standard altimeter is standing by for the landing clearance. Europa 084, underground at 49. Locate runway, contact the ground, 121.1. With ground 121.1, Europa 084. Bueno. Boa. M3-1-3, decolagem autorizada, grão 0, vento é 130 graus, 099. Autorizado decolagem, Chanel 6313. Bom, no 888, redução de velocidade 2309. 2301888. Chanel 6224, redução de velocidade 1809. Reduzindo 6224. Vamos tirar ultrapassar. Limite informado, seu novo limite é radial 300 VR de Salvador. 300, 24. Decolado 51, chame o controle, 20.8. 208, Chanel 6313. 3 Charlie Echo Golf Echo, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, 3 Charlie Echo Golf Echo. 20 milhas noroeste de Salvador, retorna navegação com produção aqui por 368, descendo para 4 mil pés, autorizado final do procedimento. Serra Vida 368, confirmado? Firmo. Ok, Serra Vida 368. Pode conseguir descida, voo 888? 888, desça para nível de voo 050. 050, 888. P5972, complete final do procedimento NDB Zulu, chame torre 1 no 8 decimal 95. PNR-6224, redução de velocidade 1170 nós. 1170, 1174. Corno 888, retração para sequenciamento, curve à direita na proa 235, seu limite é radial 280 do BR de Salvador. Direita 235, limite radial 280 do Salvador, 1888. 1888, redução de velocidade 2009. 2008. Meia 224, vou encerrar Vitor 366, autorizado final do procedimento, ainda fica para 2500 pés. 6224, voando 366, 6224. 6613, 13, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da Elfa. 360, sem exceções da EL, 6313. Deixa vazando. 3 Charlie Echo Golf Echo, underground at 5-3. Maintain this frequency and taxi via Fox Alpha and call me on taxiway Delta. Ok, via Fox Alpha, call you on taxiway Delta. Charlie, com 972, pouso autorizado na 10, vento é 120 graus, 109. Livre pouso na pista, 972. Sou no 888, desça para 4000 pés, o ajuste no 093. 4000 no 093, no 888. Possibilidade do 6313 voar direto do ponte, vai? Pode coordenação, achar 6313. Tá. Bono 888, redução de velocidade 1709, informa o tráfego de pré-sped contra 5 milhas com um ground speed de 1309. Sente, 888. Até Yankee, táxi autorizado até a Papá. Já são, comprou Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, no 888. Charlie Echo Golf Echo, maintain position on taxiway Delta. Maintain position on taxiway Delta. Uno 20 graus, 120 graus, 099, Rio. Hotel Yankee, táxi via pista no 7, chame a linha de pronto para decolagem. Oito, autorizado final do procedimento RNAV, reporte passando para a Vitor 366. Reporta 1888. Achana R6224, passa a Serra Vitor 366, completo final do procedimento RNAV, chame torre 198.95. 6224. Charlie Echo Golf Echo, clear to cross, runway 10 via hotel, and follow me car ahead of you. Corre, Salvador Oceané 6224. Oceané 6224, aguarde autorização de pouso, o ajuste é padrão. Aguardando 6224. E o 5972 no solo 57, chame o solo 211, né? Oceané 6224, pouso autorizado na 10. O vento é 120 graus, 10 nós. Thank you, bud, sir. Leave your frequency and good night. Good night. Muito obrigado. Nada. Senar 6313, chame o centro Recife em 12835, alterna 1251. Boa noite. 1888, complete o nosso procedimento R-Nave, chame torre 1 18 95. 295, boa. Boa noite, 88. Ajuste padrão, aguarde autorização de pouso. Eu segue 1-2 da Oceané, seu número 2 do pouso. Ok, padrão, aguardando 1-8-8-8. Hotel Yankee, o vento é 120 graus, 09 nós, autorizado a decolar da 17. Na 6224, no solo 01, chame o solo, 211. A Olivra vai chamar, 6224. Que é o Hotel Yankee, decolado aos 01, chame o controle, 208. Controle 208, obrigado, boa noite. Já até o Yankee suba conforme autorizado. Confere para o Sierra Hotel Yankee. Apatando o Sierra Hotel Yankee, contato radar na decolagem, suba via saída coral para nível de voo no 00. Eu subiria para uma centena, Sierra Hotel Yankee. O Sierra Hotel Yankee da presente pode voar coral? Autorizado, Coral, Serra Hotel Yankee. Livre pouso 10888. Doutor, pode confirmar todas as taxas que vocês estão operando? É, a Alfa está interditada entre a Índia e a Juliette. É, e a Mike também. Já, essa Mike é aqui próximo a 17. É, obrigado. Bora. No solo 04, chame o solo 211. 211, boa. Boa. Torre Salvador, uma boa, é o TAM 3305, ponto de Serra da 10, pronto. TAM 3305, TAM autorizado a decolar, da 10, o vento é 120 graus, 109. Livre decolagem, da 10, TAM 3305. Azul 4298, boa noite, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 093. TAM 3305, decolado aos 10, chame o controle, 208. Chame o controle, boa noite, bom trabalho, TAM 3305. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3305, passa 1200 pés, subida Fuca. TAM 3305, via saída Fuca, sub e mantenha nível de voo 330. 330, via Fuca, o TAM 3305. Bom, 723, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste padrão. Via chegada Bonf para o 060, ajuste padrão, boa noite. TAM 3305, autorizar direto, Romeu Foco 08. Está presente Romeu Foco 08, graças, TAM 3306. 3305.